Deus, visita o pensamento do homem violento, do lado norte, do lado sul, do lado leste, do lado oeste. Amém, amém, Senhor. Senhor. Do lado norte de São Paulo, só band bom, Gang Master 90, só band bom. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. GM 90 se rebela. GM 90 tá do lado dela. GM 90 fica fudido. GM 90 quer dar tiro. Bandibão, o bicho pega. Quando alguém fala mal dela. Eu nasci na favela. Tenho grande amor, estimo o povo dela. Bandido sangue bom. Na espera de alerta, esperando aquela brecha. Não sou advogado, mas defendo ela. Favela, eu sou favela. Eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Gente boa, gente mada em qualquer lugar. Tem que saber levar, não pode vacilar. Num vacilo a maldade age rápida. Quem não deve nada vai cedo pra vala. Não admite, mas é o seguinte: quem deve até a alma morre de velhice. Agora eu quero ver qual é que é. Se alguém perguntar e você estiver no Habib's ou no Jardins, no Mac Boys ou no Morumbi, vai bater no peito, vai fazer questão de assumir. Favela, eu sou favela sim até o fim. E daí? E daí? Eu sou o fruto que defende a raiz. Favela é a minha raiz. Foi dela que eu vim. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Ela foi a primeira moradia das famílias que partiram da Bahia, do Pernambuco, do Ceará, de Brasília, de Alagoas, do Paraná, lá de Minas. Se não fosse ela, como seria? Se não fosse ela, me responde. Senhor José e Dona Maria estariam aonde? Na calçada, debaixo da ponte. Espírito de bandibom passa longe. Quando tem visita na favela, se esconde. Tem vergonha? É água da fonte. Eu nunca vi um monge ignorar um monte. Eu nunca vi um rapper ignorar um microfone. É tudo no meu nome, é tudo no meu nome. Na frente da câmera, não se assume, some. Fala que mora num bairro de classe média. Aí a vida não é bela, mas um dia será bela. Favela, eu sou favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Favela, favela, não pode matar favela. Favela, favela, tem que ajudar favela. Sistema se descabela, maldade cai por terra. Bonedi, bandibom, não se desespera. Também não espera. Quem quiser vir comigo, a fita é essa. Quem não quiser vir, tá valendo. No veneno, caminhada longa. Vou achar a cura para essa vida louca. União, força, sugestão, solução. Na corrida ativa, a ação. Em benefício da população. O sistema não quer ver nosso povo unido. O sistema quer ver o povo desunido. Saindo na porrada, saindo no tiro. Cada vez mais fudido, cada vez mais perdido. O adolescente iludido pela maldita televisão. Só pense barrados no baile e malhação. Quer andar, quer se vestir que nem boy de televisão. Não quer saber de revolução. Sim ou não? Sim. sim, é gente da gente. Alienado é alienado até os dentes. Não vou parar por causa desse. A corrida pela vitória continua. Deus da verdade, não da falsidade. Deus que dá passagem aonde não tem passagem. Esteja comigo, não me deixe sozinho. O inimigo, o sistema quer me devorar vivo. Ajoelha vagabundo e chora. Sou do hip hop, sou da maloca. Tudo tem o seu tempo, chegou a hora. Faculdade do gueto, a vitória é nossa. Aconteça o que aconteceu, tô do lado dela. Favela eu sou favela, favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Já do norte de São Paulo, grande bom, grande bom. Sem problema. Gangue Master. 90, grande bom, sem problema. Lá do norte de São Paulo, grande bom, sem problema nenhum. Gangue Master, 90, grande bom, sem problema nenhum. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela. Sem problema nenhum. Favela, eu sou favela. Por todos e todos por um. Favela, eu sou favela.